perto de você. Disseram coisas de você. Não ligue amar, é mesmo assim. Em nosso amor, ninguém dá fim. Amor, vem, vamos sorrir. Amor, vem, é, eu não vou partir. Não quero ver você chorar. Não ligue, não, amor, você vai ser feliz. Não ligue tanto para o que essa gente diz. Não ligue, não, amor, a dor já vai passar. Amor que é bom, nós temos muito até pra dar. Falaram tanto de você. Disseram coisas de você. Não ligue amar, é mesmo assim. Em nosso amor, ninguém dá fim. Amor, vem, vamos sorrir. Amor, vem, é, eu não vou partir. Não quero ver você chorar. Não ligue, não, amor, você vai ser feliz. Não ligue tanto para o que essa gente diz. Não ligue, não, amor, a dor já vai passar. Amor que é bom, nós temos muito até pra dar.